Bom dia, amigos, amigas, queridos e, em especial, o povo, como diz a Giovana, ali em volta da mesa. Na homilia de hoje, a gente tem um dos textos da Bíblia mais bonitos e mais completos sobre a profecia do Messias. E de quem e por que Jesus pode ser quem ele é nas nossas vidas. A primeira vez que eu estava lendo aqui o texto de Isaías 53, me veio à mente uma imagem que eu não sei se a maioria de vocês conhece, mas é de uma cena do Alto da Compadecida. Quando o cangaceiro, Zé Grilo, e todos estão sendo julgados ali na antessala entre o céu e o inferno. A cada um que vai sendo julgado, Maria, interpretada pela Fernanda Montenegro, ela apresenta argumentos a seu filho e intercede, ou ora pro nobis, ou solicita uma clemência especial. E ela vai justificando a cada um por uma razão: pelo ato final de amor, pela entrega da vida, por quem quer que fosse. É um filme muito bonito. Mariano Suassuna realmente fez uma obra artística belíssima. Mas o que mais impressiona é que quando ela vai interceder pelo cangaceiro, que era um homem muito mal, muito mal, muito mal, o próprio Jesus, de seu trono, começa a descrever, interrompe a Fernanda Montenegro, interpretando Maria, falando esse, você não precisa falar nada. E começa a descrever a vida daquele homem, dizendo, ele foi um instrumento da justiça de Deus. E contando como ele vivia como retirante, como ele sofreu a injustiça da polícia usada para matar o pai e a mãe por ordem de um coronel, como ele cresceu na revolta, como ele conheceu a fome, como ele conheceu a miséria, como ele acabou enlouquecendo. E nessa sua loucura, acabou sendo, segundo aquele filme, um instrumento para perpetrar a justiça. No sentido oposto, exato, a gente encontra um motivo por que Jesus é possível de fazer e ser um instrumento de justificação da gente. Quando você vê a descrição do texto de Isaías, você vai ver ali, ele nasceu como um broto muito frágil, como a raiz de uma planta numa terra seca. Para quem não tem a experiência de ver uma planta mirrada, quando a gente olha uma planta, uma mudinha que a gente plantou, uma semente que nasce feia porque tem muita seca, ou porque está muito quente, ou porque falta nutriente no solo, a primeira coisa que a gente fala é quando olha aquela planta é: tá feia. Se a gente for desbastar e for limpar o canteiro, a gente acaba arrancando aquela planta. Aquela planta que nasce fraquinha. Assim foi Jesus. Jesus nasceu como um menino no terceiro mundo. Deus se identificou conosco naquela escolha, nascendo com todas as dificuldades de quem vive na periferia. Com certeza feio. Segundo o texto fala, o Messias seria feio. Ninguém via nele nem beleza, nem formosura. Quando a gente anda nos nossos lugares de classe média, no shopping center, você sabe a origem de alguém ou sabe se ele foi de classe média, se teve um bom colégio, se tomou leite ninho desde pequenininho, se tinha papinha da Nestlé, se ia no médico, se tinha o cabelo bem cortado, se nunca teve cicatriz de algum tipo de problema ou de uma doença de pele. Você consegue identificar dentro de um shopping center claramente os filhos da classe média bonita. Você consegue identificar de maneira imediata quando bate o olho e vê alguém que vem das classes populares. E num shopping center, essas pessoas não são aceitas, não são bem-vindas. Da mesma forma, batia o olho em Jesus, você via: lá vem o pobre, lá vem o miserável, lá vem o feio, lá vem aquele que não tem nenhum tipo de atratividade. E quem é esse cara? Quando Jesus cresceu e com seu sotaque de Galileu era reconhecido com seus amigos como um bando de pobres da Galileia que ousavam entrar no templo e, se Jesus fosse brasileiro, ia ser com sotaque nordestino, ia falar: raça de víboras, hipócritas. Ou ia falar com o sotaque de uma periferia de Curitiba qualquer, usando os seus termos, os seus sotaques específicos. Jesus se tornou capaz de nos justificar porque ele identificou com aquilo que de pior a gente pode ser, de mais feio a gente pode ser. E ao invés daquela história do cangaceiro, que enlouqueceu, ele viveu uma vida que teria tudo para ter gerado loucura, desequilíbrio, uma vida sem sentido, desânimo, revolta, agressividade, como acontece normalmente com todos os nossos irmãos e irmãs que, por causa da vida que levam desde pequeno, que não tem leite ninho, que não tem uma cama para deitar direito, que não tem um espaço privado para crescer, que não tem um cabelo bem cuidado, uma pele bem cuidada, um exame médico fácil, as pessoas acabam crescendo revoltadas, algumas enlouquecem, ficam cheias de problema psicológico. Mas apesar de tudo que houve de identificação com Jesus, com aquilo que de pior a gente tem, Jesus não enlouqueceu. Jesus foi quem ele foi, e ele é quem ele é. E ele nos justificou, porque sobre ele foram lançadas todas as consequências do nosso pecado. E ao contrário de ser um revoltado, um leão, alguém que crescesse para cima e mostrasse toda a sua raiva de pessoa explorada e oprimida, diz o texto que ele foi como um cordeiro. Ele foi como uma ovelha que vai para o matadouro e não reage. Ele trouxe o caminho que nos traz a paz. Ele teve a condição de vencer o mal. A gente está muito acostumado a pensar em Jesus vencendo o mal na cruz como um ato final e a sua ressurreição como um ato da glória. E são. Porém, Jesus venceu o mal na sua vida inteira. Jesus venceu o mal porque o mal foi o que ele conheceu do momento que ele nasceu, quando não tinha lugar para ele numa estalagem. Ele teve que estar no pior dos berços, num lugar sujo e contaminado, onde uma criança podia estar sujeita a toda sorte de doença no seu primeiro momento de vida, até ter que viver a experiência de ser refugiado no Egito, de se esconder, de ser ameaçado de morte, de sofrer abuso, de ser impedido, de perder o pai, de crescer responsável pela família, de ter que trabalhar muito cedo. E nisso tudo ele conseguiu ser o rabi, Ele conseguiu ser o Senhor, ele conseguiu ser o Mestre. Ele conseguiu, ao invés daquilo que era natural para qualquer ser humano, ele venceu o mal na sua vida. E foi natural que o mal tentasse chegar ao limite e o tentasse levar à morte física. Ele venceu o mal na cruz. E que a morte o tentasse segurar e ele fosse esquecido e ficasse sem descendentes. E nós fomos feitos todos filhos de Deus e irmãos dele na sua ressurreição e na sua glória. Jesus é quem é e venceu o mal na vida, na história, na cruz, na ressurreição. Ele não enlouqueceu e não virou como o personagem de Ariano Suassuna, um instrumento da justiça de Deus. Mas ele se tornou aquele por meio de quem vem a justificação de Deus sobre nós. E se a gente olhar e se identificar com ele, nas nossas dores, como diz o Salmo, meus inúmeros problemas, as coisas que eu criei, os problemas que eu gerei. Senhor, tem misericórdia de mim. E se a gente olhar para Jesus na cruz e falar: se apressa, Senhor, se apressa. Tem misericórdia de mim. E se a gente não se achar melhor do que os outros, não se achar diferente dos outros, mas ao contrário, conseguir fazer também essa identificação com Jesus, entender: miserável homem que sou, a gente vai encontrar Jesus dizendo: eu também. Eu me tornei um homem miserável como você, em todos os sentidos, em todas as tentações, em todos os problemas. E nessa identificação com Jesus, assim como ele venceu a morte, venceu o mal, venceu os traumas, venceu a revolta, venceu a raiva, venceu tudo de ruim que tinha, assim também. Eu tenho certeza. Jesus é capaz de nos levar à vitória sobre tudo isso, nos levar a um outro tipo de vida, a um outro caminho de vida, e nós não sermos aquilo que a vida nos ensinou a ser. Para aplicar bem praticamente, muita gente diz isso: ah, eu sou assim porque a vida me fez assim. As experiências me fizeram assim. Meus pais me criaram assim. Ou eu tive muito problema na vida. Eu tive um bom motivo ou me faltou alguma coisa que me fez ser assim. Sinceramente, pode ser até que seja. Mas em Jesus, do mesmo jeito que ele se identificou e não enlouqueceu, você pode ficar livre das suas loucuras, dos seus traumas, dos seus problemas e das suas justificativas. Então, você não precisa receber na sua vida nem a justiça de Deus, que é aquilo que a gente merece por ser do jeito que é, nem ficar se justificando para ser o que você é, mas você pode seguramente receber a justificação de Deus nesse Jesus que se identificou com nós, foi um conosco, Deus conosco, viveu a nossa vida e venceu o mal na sua vida, na sua cruz, na sua ressurreição. Que Deus abençoe a todos e tenha um dia muito bom. Amém.